Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Curtir com os amigos e extravasar. Dançar, cantar, na sexta-feira. Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Curtir com os amigos e extravasar. Dançar, cantar, na sexta-feira. Chegou fim de semana e eu quero zoar. Estourar o champanhe pra comemorar. A rapa reunida pronta pra se divertir. Balada, festa black, vamos tudo curtir. Me põe na lista porque nessa eu tô. A Jota me ligou, só pouquinho, alô. E carambão, qual vai ser a função? As minas tão de plantão, já tá tudo na mão. Daqui a pouco tô chegando com o Léo. Só espera 10 minutos que eu já tô por aí. Gelo na taça, globo no teto, brilhando. As mina dançando, os manos chega, a festa tá bombando. Léo dançando break, Sandrão tomando gelo. Jeitão de luz e flecha, rap em cima do galeto. Guilherme e a Jota foram dar uma banda. Do outro lado do salão com várias minas da banda. Deixada linda, sou canhoto e tiro de letra. Aquelas minas é tudo nosso, já tá tudo no esquema. O que ilumina o corpo dela é o jogo de luz. As segundas intenções, mano, é o que me conduz. Cheguei no meio delas e peguei na sua mão. Chamei pra pista pra dançar com o cara a mão. O embalo dessa descendo até o chão. Se não fizer direito, não tem continuação. Então levanta e vem curtir. A noite é nossa. No ritmo do beat, porque eu sei que você gosta. Com a boca beijada, teu corpo tocar. Que a festa vai bombar até o sol raiar. Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Curtir com os amigos e extravasar. Dançar, cantar, na sexta-feira. Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Curtir com os amigos e extravasar. Dançar, cantar na sexta-feira. É pra curtir, rapaz, liga nós que eu vou. Fim de semana, o Sandrão, alô do vapor. A 5 por hora, vou rasgando a madrugada. Contração, curtição, isso é vai gelada. A noite é uma loucura, ninguém é de ninguém. Depois de meia dúzia, não tem pra ninguém. Deixou na reta, vou pra cima e não tem boi. Relaxa aí, princesa, a noite é de nós dois. Estouro uma champanhe, brindo felicidade pra minha família e minhas amizades. Um momento de descanso, me senti feliz. Rolê com a minha mina como eu sempre quis. Trombar os mano, clima na moral. O baile tá mil pontos, rap nacional. Já pede carro, se faz de busão. Rapaziada, oriçada pra curtir um som. Fim de semana, sexta-feira, não dá pra perder. Felicidade no olhar, como pode ver. Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Com os amigos e extravasar. Dançar, cantar, na sexta-feira. Sexta-feira chegou, quero sair pra dançar. Com os amigos e extravasar. Dançar, cantar, na sexta-feira.